Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Multiverso Mais. Eu sou Felipe Marcel e eu estou felicíssimo com os resultados do Oscar desse ano. Junto aqui comigo nessa manhã, ou noite, ou tarde maravilhosa, temos o nosso já queridíssimo Valdir com W. Olá, amigos! Nós funcionamos depois do carnaval, assim como todo ser humano da face da Terra. Mas é bem provável que isso saia antes do carnaval. O carnaval ainda não foi, né? Calúnia, mas todo mundo vai falar, vai assistir depois do carnaval. Não, Valdir, isso aqui é bom que você ouve isso daqui com o vidinho encostado no ônibus enquanto você vai para aquela cidadezinha merda passar o carnaval. Ou enquanto você vai para aquele bloco fudido, cheio de gente. Isso, exato. Mas é bom ouvir rápido antes que alguém rapture o seu celular em algum desses blocos. É, principalmente Por se você estiver no Rio de Janeiro. falar em raptura, por falar em Rio de Janeiro, temos aqui também o nosso também orgulhoso membro, escritor do Multiverso Mais, colunista, crítico de cinema, Gustavo Nunes. Olha, Professor de nossa. História e Filosofia. Exatamente, não pode Isso faltar. também. Está dando aula de Mas filosofia tem no. também? Todo o tempo. Nossa, que bom. Vamos fazer um podcast filosóficos Meu depois, que eu irmão, adoro isso falar dessas vai coisas. ser uma merda. Vamos. Enfim, sem mais delongas, né? O Oscar já foi, todo mundo já sabe quem Oi. ganhou, quem perdeu, né? A não ser que você esteja numa caverna ou em 1917. Oi! Que piadinha cretina, que piadinha cretina. Para a gente já não começar com essa delonga, essa coisa, essa masturbação mental, vamos já começar direto já falando de um melhor filme. Tudo bem? Tudo bem. Direto no prêmio principal. E por falar nisso, agora que você está com essa bola toda, o senhor, por favor, nos diga quais foram os indicados para essa categoria. Melhor filme. Deixa eu pegar a listinha aqui que apagou a tela. É problema, a gente tem Ao tempo. vivo, hein? Ao vivo, hein, gente? Ao Ao vivaço. vivaço, gente. Acontece. Melhor filme, vamos lá. Parasita, 1917, Ford vs Ferrari, Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit e História de um Casamento. Muito bem. Algum de vocês assistiu o 1917? Não. Ah, que droga. Gostaria. Achei que algum de vocês. Fazer o quê, Oh, meu cenário atrasou de uma maneira. Eu ainda não assisti. Mas dizem que é Demorou bom, né? Dizem que é bacana. Muito para lançar aqui no Brasil e foi lançando uma coisa atrás da outra. Então não tinha como. O cinema tá muito caro, gente. Fazer o É quê? verdade, é verdade. Não tem problema, né? Uma hora ele sai aí em algum meio completamente legal. Passa lá naquela tela quente, numa segunda-feira aí, e aí a gente Gente. assiste. Mas assim, Saúde. dizem que é belíssimo, tem alguns amigos que assistiram falando que é top. O próximo aqui da nossa A lista. minha filha número 2 assistiu e falou que é abu. Tô bom. Ford versus Ferrari. Assim, eu não tive nenhum pingo de interesse de assistir esse filme, não, viu? Te Zero. falar Também a verdade. não. Também Talvez não. um dia no avião você tá lá. Até assistiria. Mas assim, eu já vi Fords na rua e eu já vi Ferraris na rua. Não é uma disputa muito grande, não. Talvez Parece assim, um daqueles filmes de automassagem de bolas que o americano gosta de fazer em si mesmo. Não só isso. Se você parar pra pensar, é um filme muito de briga de macho. Ah, É meu uma carro é mais. competição de rola. Meu carro é mais rápido que o seu. É isso que é o Então, filme. vamos botar assim, ó, Ford versus Ferrari. Os Qual o dois a drama? 80 Qual é o por drama hora. de construir um carro? Qual é o drama? É, tipo, não tem. Ah, Assim, tá. Foda-se. Próximo. se a gente for na questão histórica, quem ganhava a porra da corrida de Le Mans vendia muito carro no ano. Mas, ainda assim, é uma competição de medir no pinto. É uma Vai me dar esse competição. dinheiro? Não vai, então foda-se. Próximo. O Irlandês, agora sim, essa temporada passou aí no Netflix, achei muito boa. Ah, como Essa diz o. temporada. Eu não lembro, Posso falar a acho que verdade? foi Posso falar? o. Primeira vez que um seriado concorre ao Oscar. Cara, é muito grande. Eu não consegui ver tudo. Então, vamos, peraí. Calma. Lembre-se que o Vingadores Endgame tem a mesma duração. Mas sim, o Vingadores que... Endgame é legal. Ah, e o senhor está blasfemando. Eu vou ligar. Isso é uma questão de empolgação. Algumas coisas você vai estar mais empolgado que outras. Não é que irlandês é ruim. O que, até a parte que eu vi, eu estava gostando bastante. Só que, em questões de horário, eu não tinha horário para ver direito. Eu pegar de noite e não consegui terminar, gente. Infelizmente é isso. Não tem problema. É por isso que saiu na Netflix. Que aí você pausa, assiste. Exatamente, uma vantagem. Mas ainda assim, eu achei muito doido o filme. Achei o filme bom para um cacete. Irlandês, assim, achei muito bom. Excelente filme. Gostei da história de redenção. Não é bem uma história de redenção, porque ele não tem tipo o glamour que os outros filmes de máfia, principalmente o filme de máfia do Scorsese, tem. Mas isso é legal. Eu achei isso... muito... O roteiro dele eu achei sensacional. E outra, Al Pacino, De Niro, Joe Pesci, o Raymond lá, que todo mundo gosta. Uhum. Não, o Jay Leno, tipo, não tem como esse filme dar errado. E realmente não deu, o filme foi bom pra cacete. E tipo, o... é bom ver que esse é um filme que, lógico, não tem como falar, não é um filme do Scorsese. Porque é muito cara. É a cara do Scorsese em todos os lugares. É muito cara de Scorsese, mas não parece mais do mesmo, entende? Sim. Mano, o Scorsese dormiu no Oscar. Ele tá velho, gente, coitado. Olha a coisa sobre o filme que ele fez. Não, gente, eu tô brincando. O claro que o filme é bom. Bom, próximo aqui da nossa lista, pra gente não ficar se demorando demais: Jojo Rabbit. Esse é o maior viagem de ácido do universo. Eu quero muito ver. Cara, eu não consegui ver. Que filme gostoso, cara. É difícil a gente falar assim de um filme sobre nazismo e crianças e tudo mais, mas porra, que filme gostoso. Porque é o seguinte, qual que é o nome direito? Taika Waititi. Esse moço, ele é um cara que ele vem da comédia, ele fez lá o Se Beber Num Case, ele fez o What They Do in the Shadows lá, O Que Fazemos nas Sombras, que é do Pequeno Vampiro e tal. Ele fez o Thor Ragnarok. Então, ele tem um pezinho ali na comédia. Então, quando ele resolveu... Um pezinho, não. Uma perna. Não, ele pula de cabeça. E ele tem uma cara muito engraçada. Ele é um ser humano engraçado. Então, ele pegou e falou assim, vamos fazer um filme de nazismo. Por que, né? Por que não? Tá aí um tema leve que a gente adora brincar sobre. E aí, ele botou uma criança. Então, assim, o filme, ele tem os momentos... Pensa, quem vai ser o protagonista? Bota uma criança aí. Vai dar bota uma criança certo. E o Hitler, porque, né? Por que não, né? Ele tem os momentos lúdicos dele, que tem aquela moça, aquela chama que fez o Cats também, alguma coisa Wilson. Fez o Cats, você já pode parar por aí. É, inclusive, você viu a hora que ela foi vestida no ato do Cats pra anunciar o Oscar de efeitos visuais? Mas que engraçado. Aquilo foi muito engraçado, cara. Aquilo foi muito engraçado. Foi tipo eles aceitando, tá? A gente fez um filme merda. Né? Assim, a gente sabe. Yes, we know. Yeah. eu acho que aquilo ali foi tipo, nós sabemos que nós talvez fizemos o pior filme da história. Mas a gente tá aqui. Mas enfim. E o Jojo Rabbit, ele tem essas partes meio bem cômicas, mas ao mesmo tempo ele ainda é um filme de nazismo. Então ele ainda tem aqueles momentos que te... Você tá sorrindo e depois você toma um tapa na cara. Um pouco de droga, cara, salada. É assim que vai a vida. Uma, né? Elevando as coisas no equilíbrio. Sério, uma coisa que eu imagino. Como é que ele foi vender isso pros produtores? A reunião de... Imagina ele chegando. É, o cara chega... Tá, senhor Taika, qual o filme que você quer fazer? Então, eu quero fazer um filme de uma criança... Na Segunda Guerra Mundial... Que o amigo imaginário é o Hitler. Oi? Não. Eu imagino um pouquinho diferente. Tem um filme de guerra sobre o nazismo. Tem uma criança ali, filha da Scarlett Johansson e tal. E a Scarlett Johansson está abrigando uma criança judia dentro das paredes da casa. E o menino descobre. E aí ele tem que, né, ficar nessa dicotomia do tipo, eu quero participar do partido nazista, eu quero ajudar o meu país, mas ao mesmo tempo, né, tem toda essa coisa, tem um ser humano aqui na minha parede. Aí o diretor fala assim, porra, aí tá ilegal, né? O produtor fala, isso daí dá Oscar. Aí o cara fala assim, só tem um pequeno detalhe, assim, que eu queria... Limpa a garganta, né? Queria acertar um negócio... Só porque o menino tem um amigo imaginário, assim. Ah, às vezes é legal, né? Dar um tom meio... Vida é bela, né? Coisa assim. É. Como toda você criança imagina tem esse uma aspiração nessa, né? Como você imagina esse amigo imaginário dele? O Hitler. Ah. É. Tá bom, por que não, não é? Aí tá aí. Belíssimo. Próximo, Coronga. Já fizemos um podcast inteiro sobre ele, né? Então, ouve lá, Valdir, que número... Ih, rapaz, então. Link no post. Link no post. Link gente. No post, aí vai estar aí também. Podcast sobre o é Coronga. O 24. 24. É mesmo? É mesmo. Oh, achei que a gente tinha mais. Mas enfim. A gente tem mais, só que tem os barilanches, né? Aí dá ah, tudo. É, tá vendo? É o que o barilanche não conta. Tá. Barilanches são especiais. O próximo filme aqui na nossa colinha é o Adoráveis Moreles. Esse é o... Moreles? Moreles. Adoráveis Moeleres. Que assim... É, gente, assim, eu posso resumir? Ah. Novela de americano, conta. Pronto. Próximo. Novela de americano, não tem mais o que falar. Histórias de um casório. Bom, eu acabei de assistir esse filme, tipo, literalmente acabei de assistir pra gravar aqui. É um filme bem legal, o roteiro é bacana. As atuações realmente são muito boas, não tem dúvida, etc. Mas, assim, é um filme um pouco maior do que ele devia. Tem 2 horas e 15, se eu imagino. Podia ser muito bem resolvido em 1 hora e meia, 1 hora e 40. E, assim, o filme inteiro me mostra que advogado é uma raça muito filha da puta. O filme todo só acontece porque os dois queriam meio que resolver de boa, até que uma pessoa procurou um advogado, só pra ver, né? Então assim, não, só pra gente conseguir acertar aqui direitinho, aí fudeu. Ai, menino, aí um pegou advogado, aí o outro advogado. E advogado começa, os dois estavam assim, não, a gente não é tão tretado assim, não, o nosso negócio é até ok. Ah! Porque onde já se viu? Porra, and your mother! Então, assim, né? Mas tá aí, realmente, é um roteiro muito interessante. Eu, até, inclusive, Valdir, eu queria muito que a gente tivesse uma mulher aqui com a gente gravando hoje, porque seria interessante ter uma versão feminina de opinião sobre esse filme. Uma mulher? Uma adorável mulher pra falar aqui sobre isso. Olha ele como é. Não, é porque, pelo que eu vi do filme, ele é muito contado no ponto de vista do cara. Então, seria bem interessante ter a versão feminina da coisa. É assim, isso, só adicionando uma coisa, a gente para e vê a sinopse de cada filme. Esse é o que tem história mais simples. É o que mais dependia das atuações. Ele é um filme só de atuação, é. E de um roteiro ali, de diálogo, ele tem momentos sutis ali, que ele mostra, tipo, o casal fazendo um negócio, e depois em uma outra cena lá pra frente, vem advogada, filha da puta, jogando na cara do casal. Sabe, tipo, o cara fez uma cagada lá, acho que ele tinha que pegar, tipo, um desses assentos de criança do carro, e falou, eu achava que o pessoal de onde aluga o carro, eles colocam. Aí ficou puta e tal. Só que aí a advogada jogou aquilo. Ele é o irresponsável. Eita, mas gente, é uma cagada normal. Alguém pegou ranço de advogados. Ah, olha. É porque você não tem noção. O dinheiro que eu já gastei com advogado. Nossa, meu Deus do céu. E já namorei uma advogada. Enfim. Opa. Próximo. E pra finalizar aqui a nossa querida listinha dos indicados para melhor filme, temos Era Uma Vez em Hollywood, o nono filme de Quentin Tarantino. E segundo o mesmo, penúltimo filme dele. Ele quer parar no décimo. Não vai, né? Não vai nem fudendo, mas sabe como é, né? Ah, é porque se pode parar agora, volta esse ano, porque vai aparecer uma casa. Quando acabar o dinheiro de volta. Agora vai aparecer aquela casa em Malibu, que ele fala assim, tá aí, bonita essa casa, né? Então, peraí, dá 5 minutos, deixa eu só escrever um roteiro ali, rapidinho. Me passa o cartão de crédito aí, rapidão. Opa, tá vencido aqui? Ali, como Diego? Assim? Me passa o telefone do cara lá da Warner de novo, que eu vou falar com ele rapidinho. Então, assim, filme também belíssimo. Tarantino fazendo suas homenagens. Né? Ele lança... Ele... Acho que todo mundo aqui já chegou a ver, ou pelo menos tem a inclinação de assistir filmes do Tarantino. Achei bem legal. Achei bem legal e realmente também não é isso tudo, mas ainda assim, muita coisa. É assim, ele não é uma maravilha suficiente para ganhar melhor filme. Não. Se fosse, digamos, no Oscar do ano passado... Talvez ele ganhasse. Porque até em comparação de Oscar 2019 e 2020, o 2020 está muito superior. Muito melhor. Ano passado ganhou o quê? Aquele Green Book? É, eu acho que é. Chatíssimo também, chatíssimo. Mas assim, a parada do Era Uma Vez em Hollywood é que ele pegou uma história que é muito americana. Só quem tem contato com o mundo do cinema é que vai ter alguma noção e talvez um apego um pouco maior ao filme. Então, e não é nem o mundo do cinema. É o mundo do cinema americano daquela época redonda dessa história específica. Exato. É um recorte do recorte do recorte. É quase uma monografia. Eu sou uma pessoa relativamente, tipo, entendida do mundo do cinema e, puta, demorei uma caralha pra perceber, não sabia os detalhes do que tava acontecendo e tal. Então, assim, isso é uma coisa que me tirou um pouco do filme. A não ser que você saiba, tipo, exatamente da história que ele já tá contando, não surge o mesmo efeito. É diferente de, por exemplo, quando você assiste o Bastardos Inglórios, que eles queimam Hitler no cinema. Porque é um fato comum, que é muito mais difundido no mundo inteiro. Então, aí, quando você... aspas, altera a história para fazer aquela coisa do filme, todo mundo entende, todo mundo leva. Esse do Rodrigo foi assim, então tá bom. Mas ainda assim, tem a cena tarantinesca de violência que todo mundo gosta, Brad Pitt maravilhoso, faremos dele em breve. E por falar na história americana, da americanizada, porque esse filme... Peraí, só um instantinho. Também sobre o Era Uma Vez em Hollywood, é uma coisa que difere dos outros filmes do Tarantino, é que esse... as atuações são muito mais importantes que os diálogos. Sim. Geralmente, filme de Tarantino, os diálogos do filme são o que mais marcam. Só lembrar de Pulp Fiction. As cenas de fala são extremamente marcantes. Mas aqui, a atuação... quando eu falo atuação, é o que o personagem faz. Como ele se mexe, como ele é, como ele age. Aqui é muito mais marcante que em qualquer outro filme do Tarantino. Principalmente no Brad Pitt. Sim, eu gostei do Leonardo DiCaprio. Mas enfim, falaremos dele em breve. E por falar americanizado, que é literalmente o Era Uma Vez em Hollywood, acabou que o vencedor desse ano é um filme que nem de Hollywood é, para dar aquele tapa na cara de luta de Aikido em todo mundo. Parasita foi o grande vencedor desse ano. E é porque o Oscar foi justo, o que ele não tem sido. Inclusive, merecidíssimo. Merecidíssimo. Extremamente merecido. Do filme. Eu, inclusive, quando eu fui assistir esse filme, eu não tinha noção de absolutamente nada. Eu só tinha visto o trailer, aquele bando de asiático com um negocinho no olho assim. Mas deixa eu te perguntar, isso é o... Isso é o ideal pra você gostar do filme? Porque se for, a gente não comenta. Não, porque, tipo, eu tomei todos os spoilers antes de ver o filme e eu gostei. Não. O que eu disse é que, tipo, eu não sabia do... Então, assim, eu achava que, na verdade, ia ser um filme de terror. Porque, olha o nome. Essa a primeira impressão que eu tive nos trailers. Eu não tinha visto o trailer também. Então, conforme o filme foi indo, ele... Uma das coisas mais brilhantes nesse filme é que ele tem... todos os gêneros quase, incluindo nele. Você tem comédia, tem thriller, tem aventura, tem momento de heist, tem suspense, tem umas cenas, parece que é de terror, que você fala assim, meu Deus, uma hora que eles abrem lá um negócio que tem uma coisa que eu não posso, né, falar muito, porque eu não sei se já pode dar spoilers ou não. Mas, não, ainda enfim, não, por favor. Então, né, existe um momento e um lugar que acontece uma coisa que é surpreendente com relação a algumas pessoas. E uma coisa muito boa do Parasita ter ganho o Oscar é que talvez agora esse filme venha pro Brasil direito. Ué, não chegou? Chegou, mas tipo, naqueles cinemas especializados. Naquelas sala cult do Itaú. Exatamente. É. Reserva cultural, essas coisas, é ali que chega. Mas nos grandes cinemas não chegou. Ah. Bom, e às vezes também ensino norte-americano. Filme também. Olha que coisa maluca! Que ideia fora da caixa, né? Imagina você, né, ler enquanto você está assistindo um filme. Nossa, que diferente! Aldir, você chegou a assistir o Parasita ou não? Ainda não tive oportunidade, cara. É que assim, eu não vou dar detalhes da minha vida pessoal, mas a minha vida está um bocadinho doida. Pra vocês terem uma ideia, eu fui receber hoje, uma semana depois do quinto dia útil. Então... Que vida, tá complicado. Força guerreiro. Força guerreiro. Agora eu tenho uma outra dúvida aqui pra vocês. Então, tivemos aqui os 9 indicados a melhor filme. Parasita ganhou justissimamente. Qual filme vocês acham que deveria ter sido incluído aqui, que não foi? Um filme que não entrou aqui? Que não entrou, mas vocês acham que poderia também. Porra. Eu não digo nem ganhado, mas pelo menos parece ali na brincadeira. Ah, tem o tal filme. Eu acho que o Hobbs & Shaw podia ter aparecido. Só pelo The Rock, né? Tem que ter o The Rock, cara. The Rock, inclusive naquela história de casamento ali. Meio ter sido. Pô, se tivesse o The Rock dando porrada em todo mundo, ia ser sensacional. Que inclusive, assim, aquele filme do história de casamento não devia nem ter sido, nem ter existido. Olha, porque fazendo. No momento que o Adam Driver se casa com Scarlett Johansson, ele tem que brigar com unhas e dentes pra nunca mais se divorciar na vida. Né? Ou homem feio. Mas também não precisava ter traído ela, né? Mas é o famoso merdeiro, cara. Merdeiro é isso aí. May I have the envelope, please? And the Oscar for Best Picture is presented to... Próxima categoria, nós temos aqui a de melhor ator. Os indicados esse ano foram Antônio Banderas, por Dolor e Glória, Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver, por História de um Casamento, Joaquim Fênix, por Coringa, e Jonathan Pryce, por Dois Papas. E como nós aqui já sabemos, o vencedor. Também muito bem merecido, mas assim, disputa ali, viu? Coringa venceu isso daí, o Joaquim ganhou, porém, esse aí eu não vi. Foi o que todo mundo podia ter ganho, pelo que eu... Não, todo mundo não. Tipo, dali, sinceramente, o Adam Driver, ele era o... cumprindo tabela. Não por qualidade, mas é pelo peso da atuação. Os outros foram, tipo, extremamente. É, tipo, vamos, os outros quatro foram 100%. O Adam Driver foi 90%. Ele tava passou de ano. É. A questão do Joaquin Phoenix ter ganho, eu acho que foi muito também pelo impacto que Coringa teve. E foi muito por culpa dele. Ele conseguiu. Nossa, fazer ele levou todo o filme nas costas. O Jonathan Pryce é aquela coisa que eu acho que já ouvi muito pela internet afora. Se você bota ele e o Anthony Hopkins pra tomar café, vai ser um filme foda. Então... né? E outra, ele fazendo Pardal lá no Game of Thrones já era o Papa Francisco. Então, lembrava bastante. Já era igual, porra. Valdir, bota uma foto aí no aplicativo pro pessoal ver. Ah não, a gente não é o Jovem Nerd. Not yet. O Leonardo DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood, tá fodidamente top. Ele só naquela cena com a menininha lá, a menininha lendo o livro gigante, ele lendo o livro pequenininho, os dois têm um diálogo de uns 10 minutos ali, sensacional. Sim. Ele entrando no trailer, putaço, ele mostrando as cenas que ele tá atuando e depois desatuando, tudo ali na mesma cena, belíssimo. Foda demais. Mas sabe por que eu acho que ele não levou? Porque ele já levou. Exatamente. Ele Porque já levou. Ele é o Leonardo DiCaprio, cara. Ele não pode ganhar o Oscar. Dali, eu acho que a academia pensou: ah, a gente já deu pro Leonardo DiCaprio, vamos ver outro. Mas ele tava concorrendo. Não era impossível ele ganhar. Era possível. Mas ele não era tanto porque ele já tem um Oscar. se você soubesse quantas vezes esse tipo de coisa já aconteceu comigo, mas que não era Oscar, tipo assim. Felipe. Enfim, mas olha, que fique bem claro que o Leonardo DiCaprio, se fosse pra ele ganhar Oscar, poderia ter sido por esse. Poderia ter sido pelo Lobo do Wall Street, poderia ter sido por uma porrada de outras coisas, mas não por aquele filme chatíssimo daquele que ele ganhou, que era o... O Regresso. Assim, não é que o filme seja ruim, mas tipo, teve coisa melhor dele. Exato, então... entendeu? Teve outros Oscars muito... Mas enfim, não é? Muito bem. Próximo. And the Oscar goes to... Melhor atriz. Cynthia Erivo por Harriet. Scarlett Johansson por História de um Casório. Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres. Charlize Theron por O Escândalo. Renée Zellweger por Judy, Muito Além do Arco-Íris. Que foi ela, inclusive, que levou esse Oscar. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu tinha ouvido falar. Eu ouvi falar nesse dia. Eu tinha ouvido falar, só que eu não vi. Porque, tipo, não deu. Não tive acesso ao filme. De jeito nenhum. Você ia falar porque eu não quis. Eu nunca ouvi falar, não vi trailer, não vi post. Eu não vi nada. Tipo, é um filme interessante. Ele aborda a história da atriz. Da atriz que fez a Dorothy. De Mágico de Oz. Nossa, mas para quê? Ah, aí, olha lá. Nossa, Parasita tinha que ganhar mais coisa. É mais um filme. O americano é chato. É mais um filme, tipo, de história de Hollywood. Chupando o próprio pinto. Só que a questão é, a história dessa atriz, da Judy, é muito parecida da Renée Zellweger. Então, na hora da atuação, o que eu já conversei com outros críticos e eles me falaram, é que parece que é muito natural. Pra ela foi muito natural fazer a Judy. Então, por isso que saiu essa atuação maravilhosa que ganhou o Oscar. E aí, por exemplo, esse da Charlize Theron, do Escândalo, eu só tô curioso, porque eu ia falar muitas coisas boas dele, que é do Escândalo lá da CNN, de assédio. Eu não vi anunciar nenhum cinema aqui no Brasil, então não tinha como ver. Provavelmente, se saiu naqueles cinemas especializados, que infelizmente não é tão fácil ter acesso a eles. Esse filme, o Harriet, Cynthia Erivo, essa era a Cynthia Erivo que fez o filme Harriet, ela é a única atriz negra indicada em quase todas as categorias. Não teve diretor negro, não teve ator, não teve filme, não teve nada. Foi o único, tava ali, pá! Né? E assim, não faz muito tempo que eles já tiveram toda aquela coisa do Oscar So White. Parece que o pessoal demora um pouquinho para aprender. Mas... Assim, eu acho que eles tentaram dar uma passada de pano nisso quando eles escolheram muitos apresentadores negros. Só não que... teve apresentador. Teve não. Aquele pessoal que ia lá fazer uma piadinha. Não, tipo, o pessoal que fala quem ganha. O pessoal que fala quem ganha. Tipo, muitos foram negros. E também tiveram cantores negros ali participando. Eu acho que a academia, sendo escrota de novo, pensou: ah, a gente deixa isso que ninguém vai reclamar. O pessoal vai reclamar. Não adianta, fez merda. E o que é escroto é que, tipo, eles podem indicar até 10 concorrentes. E, cara, tinha espaço. Tinha como indicar. Não era impossível. Fazer o quê? Não levou de todo jeito. Quem levou foi aquele disso, Renée Zellweger. Então, muito bem. Próximo! And the Oscar goes to... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes to... Valdir, por favor, anuncie os indicados a melhor diretor. O melhor diretor... Foi concorrido por Martin Scorsese em O Irlandês, Todd Phillips em Coringa, Sam Mendes em 1917, Quentin Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood e Blum Blum Blum em Parasita. Bong Joon-ho em Parasita. Ixi, tá aí uma briga de piroculos. Né? Scorsese, Tarantino, Todd Phillips. O Sam Mendes eu não lembro, eu não sei o que é base. Uhum. Sam Mendes não, mas é um filme que tá concorrendo em quase tudo. Não, também. É Shawn Mendes. Ah, eu ia fazer essa piada também, tá? Eu ia fazer essa piada não, também. Cara, era tipo realmente. Meu Deus, cara. Ah, esse O Rapaz do 1917, ele fez também Beleza Americana. Ele sim. Fez o Skyfall. Ele fez o outro de 2015, aquele outro chatíssimo também, o Contra Spectre. É um cara que tem um currículo forte. Sim. Não, sabe, dá pra negar. Faltou um Spielberg com Tom Hanks esse ano, né? O filme que o Tom Hanks fez, qual era o diretor? Não é o Spielberg? Porque eu não sei que todo ano tem um Spielberg com Tom Hanks concorrendo a alguma coisa. Eles mudam de categoria. Às vezes é animação, às vezes é filme. Enfim. Muito bem, quem venceu esse daí foi também o queridíssimo agora novo sucessinho dos pseudocultos mundialmente, Bong Joon-ho. Esse cara, tudo que ele fizer agora vai vir uma legião. Agora ele tá com a rola de... Ah, assim, sendo bem sincero. Mas ele já era bom, inclusive. Ele fez o Snowpiercer, que é bom para um cacete. Não é ele que fez o Snowpiercer? Foi, mas... Snowpiercer não... é aquele que o pessoal fala que é a continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate? Que é o do trem. É esse mesmo. Que tem tipo, o Capitão América. Bom para um cacete, não é, ó. É bom. Eu acho bem legal. Não é um parasita. Os outros filmes coreanos dele já eram muito bons. Já chamavam atenção. Na Coreia. A questão é que Parasita realmente foi uma coisa inesperada. Foi completamente inesperada. Ah, é. E lembrando de coisas inesperadas, que agora me veio à cabeça, Bacurau foi esnobado. Então, eu não sei, eu não posso opinar, porque eu não sei. Eu, cara, Bacurau é o filme mais overrated da história. Não, cara, é bom. É um filme bom. Não pode falar essa. De. Você acabou de conseguir muito hate agora. Você acabou de conseguir muito hate agora. Mandando e-mail podcast@multiverso+. Justamente. Isso, manda e-mail reclamando aí que a gente lê no próximo episódio. Vixe. Bom, eu não sei porque eu não assisti, né? Então, não chegou a passar. Mas eu acho que se tivesse, eu não sei se ele estaria aqui. Ah, não, se bem que o rapaz do Parasita tá, então ele poderia estar também. Mas eu acho que estaria... Se for pra botar Bacurau, tinha que botar Minha Mãe Uma Peça 3 nessa porra. De novo, também não vi. Então... Enfim. The Oscar goes to. Atriz coadjuvante. Kathy Bates com O Caso de Richard Gere. Laura Dern com História de um Casório. Scarlett Johansson com Jojo Rabbit. Florence Pugh com Adoráveis Mulheres, Margot no Escândalo. Quem que é a Laura Dean? Que eu quero lembrar quem que é ela aqui no... Laura Dern acabou de ver o filme. É advogada. Porra, é advogada, mas você tá com memória fraca, filho. Mas eu não sei o nome da pessoa. Ah, sim, ela é advogada. Olha, ela tem umas cenas realmente muito boas. Foi mas ela assim... que escacetou o bagulho, né? Ah, é advogada, né? É a pessoa que você mais vai odiar no filme. Mas eu gostei mais da Scarlett Johansson no Jojo Rabbit do que dela nesse daí. Inclusive, eu gostei mais da Scarlett Johansson no Casório. Ah, é que, tipo, a Laura Dern, ela chamou muita atenção. É, não, e ficou na mídia por muito tempo. Excelente trabalho. Mas não sei. A Scarlett Johansson tá em dois filmes diferentes concorrendo em duas categorias diferentes, é isso mesmo? Sim, foi. Jojo Rabbit no Atriz Coadjuvante e a atriz foi... Cara, já pensou se ela leva os dois em dois filmes diferentes? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas assim, faz sentido ela concorrer em dois, porque os personagens dela são completamente diferentes. Ah, não, são filmes diferentes. Não, mas seria interessante, tipo, isso já aconteceu antes, tipo, duas pessoas concorrerem em duas categorias diferentes por filmes diferentes e ganharem. Mande um e-mail para multiverso mais arroba. Ih, rapaz, eu tô olhando pra ele aqui agora, não lembro. Teve o Robert De Niro e o Marlon Brando. Os dois venceram pelo mesmo personagem também. Não, não é isso que eu tô falando, não. É assim, é um ator, o Joaquin Phoenix. Aí ele concorre pelo Coringa e ele concorre por um outro filme em outra categoria. Pelo Her, e aí vai ele e Scarlett Johansson. É, entendeu? Já pensou? Já deve ter acontecido antes. Mas ganhar, boa pergunta. É, bom, mande aí nos comentários para... podcast@multiversomais.com. And the Oscar goes to. E agora vamos para o ator coadjuvante. Gustavo, por favor, anuncie. Ator coadjuvante. Anthony Hopkins, em Dois Papas. De Pets, em holandês. Al Pacino, em holandês. Tom Hanks, em Um Lindo Dia Olha na aí, Vizinhança. Olha aí o filme do Tom Hanks aí. Ah, lá, o Tom Hanks. Brad Pitt, o vencedor, em Era Uma Vez em Hollywood. Olha o spoiler. Pô, não tem nem suspense mais. Olha, esse daí era aquele assim, o famoso tipo, escolhe o número. Todos eles estão fantásticos. Assim, sim. Tom Hanks. É Tom Hanks, cadê pra falar isso? Senti falta de Meryl Streep. Viu? É que o filme que ela fez não foi bom. O que ela fez? Ela fez um filme de algum escândalo político. Mas foi muito, tipo, esquecido. Muito esquecido. É, já deu também, né? Pô, toda hora a mesma coisa. É, não. Tom Hanks também tá aí todo ano. Não, eu mas ela tá fazendo o 80º filme de escândalo político. É. Enfim. Anthony Hopkins, né? Ele só precisa... Desde que ele não esteja fazendo... É a mesma coisa. É o que eu falei. Se bota ele com qualquer pessoa tomando café, vai ser um filme incrível. Se bota ele no Transformers, seria Oscar. Ele botou ele no Transformers e deu certo pra caralho. Pagando conta. Sério? Cara, falei zoando, era sério. Não, ele tava no último Transformers, né? Tava, o Último Cavaleiro. Tipo, cara, e eu vi esse filme e não lembro, que loucura. Ele tava zoando, mas ele zoando. Tipo, eu quero zoando fazer isso todo mundo. Eu quero que o meu netinho me veja. Uhum. Exato. E aí a gente tem Al Pacino, né? Al Pacino. Joe Pesci, que tava assim, fodido no irlandês. Inclusive, senti falta do Robert De Niro também pra, né? É, faltou o Robert De Niro. E o Brad Pitt, por ter, né? Ele também tava maravilhoso no... Mas assim, sinceramente, eu acho que o Robert não tá aqui porque... Cara, ia ser muito escroto botar três caras do mesmo filme. Eles quiseram escolher dois. Ah, já botou dois? Bota esses dois. Né? Bota todo mundo lá. E sendo bem sincero. Se bobear também, bota o Romano, Ray Romano. Bota. Uhum. Bota o garçom número 3 ali, ó. Bota o cameraman também. Que mas, aparece. Inclusive, acho que o Brad Pitt ganhou pelo simples fato, não, né? Mas pelo fato de ter 55 anos e ter aquele abdômen maravilhoso. Exatamente por isso. Ele ganhou porque ele jogou de uma forma desleal, ele tirou a camisa. Cadê pois o Oscar de melhor abdômen? Cadê o melhor Oscar? E nenhum dos concorrentes poderiam tirar a camisa como ele tira. Então é ali. Até porque ali o Anthony Hopkins demoraria. O Al Pacino ia tirar e falar assim: Yes, show you want this! I show you! E aí, o Joe Patch ia falar assim: Yes, you want to see my abs, eh? Ok, I show you my abs. O Tom Hanks ia fazer um monólogo de meio. Enquanto ele tira a camisa, cada botão é um monólogo. E aí ele vai, faz o disco. Deu. O Brad Pitt, ele faz parkour, sobe no telhado, abre uma cerveja e tira a camisa. Porra. Exatamente. Aí não dá. Mas sendo bem sincero, se o Joe Pesci tivesse ganho, não seria surpresa também. Não, porque ele mandou muito bem. Ele mandou muito. Até onde eu vi, assim, do filme, que eu ainda vou continuar. Você ainda tá faltando a última temporada ainda. É, exato. E ele era quem eu mais tava gostando. Sim, principalmente porque, tipo, o Al Pacino, a gente já sabe que ele é o Al Pacino. Vai fazer Al Pacino. O Robert De Niro tava bom pra caralho? Tava, mas ele também tava fazendo Robert De Nirice. Agora, o Joe Pesci, ele tava aposentado, e os outros personagens que ele fez era sempre aquele cara grande, né? Barulhento, ó, parará, Ele é sempre nesse, estourado. Ele tá, tipo, contidaço, e ele dá muito medo. Ele é um cara que intimida. Eu falo que ele dá mais medo ali em Irlandês do que em Bons Companheiros. Muito mais, muito mais. And the Oscar goes to. Bom, agora vamos para minhas categorias mais importantes, que são roteiro adaptado e roteiro original. E para mim, roteiro, né? Nós já tivemos episódios inteiros só falando sobre roteiro. Exatamente. Né, para mim, assim, não existe filme sem roteiro, obviamente. Você pode ter uma puta de um efeito visual, atuações brilhantes, e produção, e trilha, e maquiagem, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se você não tiver um roteiro bom, esquece. Inclusive, eu acho uma discrepância muito grande a pessoa quando tem roteiro que vence e aí não vence filme. Bom, é meio estranho, né? É estranho. Mas... É tipo você falar, nossa, a história desse filme é tão bom, pena que ele é ruim. É. aí, assim, tá bom. Esse filme é ruim, mas o roteiro é bom. Né? É, o roteiro é bom, mas o filme é ruim. A não ser que eles façam um filme, tipo, que você literalmente vê a câmera. Saca? Tipo, que os pesos tudo não, cara, não é difícil você imaginar isso. É só você lembrar daquele livro de 1900 antigamente, o Cortiço. Você pega a história daquilo ali, é maneiríssima, mas ele é escrito de um jeito extremamente chato. É, faz sentido. É, faz sentido. Os indicados a roteiro adaptado foram o Irlandês. Precisa ver quem escreveu? Não, porque acho que ninguém... Bom, mas não, o Irlandês, não. Né? Jojo Rabbit, Coronga, Adoráveis Mulheres e Os Dois Papas. O Coringa tá aqui, é uma forçação de barra inacreditável. Não. O Coringa tá aqui, não é, porque... Tipo, Coringa é um personagem da DC. O cara pegou. Mas ele... o Coringa do filme não tem nada a ver. Ah, mas aí que tá. Tem, é como se ele estivesse. Aí que tá, e aí que tá a polêmica agora. E adaptado para o cinema. É por isso que ele tá concorrendo a roteiro adaptado. Exatamente. A única coisa do Coringa do filme que tem nos Coringas dos quadrinhos é a maquiagem, cara. Não, mas existem várias pequenas referências, pequenos arcos históricos ali no filme do Coringa que são baseados em quadrinhos existentes. Ele só não pegou, tipo, uma história em si e adaptou. Eles fazem recortes. Eu acho que caberia melhor no roteiro original. Não, porque ele adaptou, porque o personagem existe, ponto. Ele existe. É. Ele tá pegando características e históricos do personagem pra botar no filme dele. Isso é adaptar. Querendo ou não, é adaptar. O que, pra mim, ele não tava merecendo ganhar nessa coisa é porque o puto do Todd Phillips o tempo todo tá falando que o filme do Coringa não é da DC. Não é um filme de herói. E é um filme de herói, sim. É, gente. Porque ele pegou um personagem que existe há muito mais tempo que ele, que veio dos quadrinhos e fez um filme desse cara. Ele não pode negar a origem desse personagem. É, faz sentido. Né? Bom, tanto é que o que venceu esse daí foi Jojo Rabbit, que eu não sei de onde que é a adaptação. É um livro. O nome do livro não é Jojo Rabbit, é um outro nome, mas ele eu acho que, inclusive, o Taika Waititi teve a ideia do livro. Eu acho ótimo isso. Tipo, você pega um livro, você transforma num filme, mas você não deixa ninguém saber. Tipo, você bota outro nome, foda-se. Pelo menos faz a pessoa tá assistindo, tipo, baseado na obra de. Mas eu acho que ele só pegou a ideia do livro. Ele não, tipo, fez a história do livro. Ele pegou, tipo, eu acho que ele pegou personagens e temas centrais e fez. Faz sentido. Mas só por isso já é adaptado. Só aí por isso tá a explicação de como ele conseguiu fazer o pitch disso daí, né? Ah, pode ser também. Né? E também, se a gente parar pra pensar, Jojo Rabbit é um nome que chama atenção. Talvez o livro não tivesse um nome tão chamativo. Se o livro, sei lá. Todos os fãs de anime vão lá assistir, né? Bom, e para roteiro original, nós tivemos Entre Facas e Segredos. História de facas e segredos. Não começa. Cara, não começa, puta que pariu. Bom, Entre Facas e Segredos, História de um Casório, 1917, era uma vez em... No lugarzinho do meio do nada. Ei, Valdir, o senhor está incontrolável. Hoje está fogo. Eu estou, como é que é invencível. Praticamente, se você tivesse um parasita dentro. Gente, eu tô desde 1917 tentando fazer esse podcast pra frente. Vambora. Não, olha. Tá parecendo história de casamento, essa porra. Ah. Muito bem. Bom, aparentemente, esse Entre Facas e Segredos é bom para um caralho. Eu não assisti porque eu confesso que eu não quis porque eu tive um pequeno preconceito. A hora que eu olhei... Somos dois. Eu olhei ali aquele Daniel Craig, um monte de coisa, aquele filminho bem Agatha Christie ali, de misterinho. Falei, puta, isso tem uma cara de Sessão da Tarde. Eu falei, não vou desperdiçar. E o nome dele em inglês é Knives Out. Que como se fosse, tipo, com as facas pra fora. Então, falei, tem um nome nossa. Bem mais interessante que em português. Entre Facas e Segredos é um nome muito de novela. É muito de novela. E novela da... É novela da Record. É nome de novela da Record. Senão seria Entre Bíblia. Bom... Mas aparentemente é bom para um cacete. Dizem que vale a pena, então aí eu vou ser no seu próximo voo. Aproveite. E todo mundo. Assim, todo mundo que. Tipo, mais especializado, que foi ver, falou muito das semelhanças com essas histórias da Agatha Christie. E isso é muito positivo. Não, e a Agatha Christie ela é uma referência. Sim. No estilo de quem matou, né? De mistérios. A mulher é incrível nesse gênero. O cara que conseguiu fazer um roteiro muito parecido é muito bom. O cara, realmente, parabéns. É aquele meme do Will Ferrell, tipo, I'm not even mad, that's amazing. O Valdir depois coloca a imagem aí. Você que tá acompanhando pelo aplicativo Multiverso. Quando sair? Em breve, né? Vai que você tá ouvindo isso em 2025, quem sabe? Deixa aí, vamos ligar. Enfim, o vencedor. Você que gosta de fazer aplicativo de graça, entre em contato com a gente pelo podcast. Por enquanto ele tá em beta, a gente só tem o nome. Isso, né? E o vencedor, obviamente, Parasita, com esse belíssimo roteiro, sim, redondinho. Né? Você que assistiu o filme, assista o filme do Parasita. E depois vai ouvir aquele nosso podcast, que é o episódio número... Porra, aí... Pera aí. Aí quebrou a perna do cara. Aí tu quer me foder, pera aí. Porra, vamos ver. Não mandou nem flores. Não, aqui é só no direto. 10 da noite, o cara quer contar com memória? We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Cara, ele vai estar aí também no seu feed, você deu uma olhada. Então, assista o filme, ouça o nosso podcast, que aí você vai ter uma compreensão ainda maior. Sobre essa categoria, assim, Parasita ia ganhar, porque esse é um caso que o roteiro tem que ganhar se ele for ganhar o melhor filme. Então, tinha que acontecer. Mas se não fosse ele, eu acho que seria História de um Casamento. Por quê? Porque o filme inteiro não teve improviso. Tudo tava no roteiro. Ah, não, sim. Tudo. Porque aquele filme, ele é um filme só de roteiro, só de diálogo. Não tem, assim, nada. Não tem uma explosão, não tem um The Rock, não tem... Exatamente. Então, isso assim... É bom? Se não tivesse Parasito, seria ele. Faz sentido. Bom, agora sim, aquele momento. Vamos falar sobre o melhor longa de documentário. Valdir, o senhor, por favor, anuncie os indicados a essa categoria. Indústria Americana, The Cave. Eles desistiram, né? Foda-se, não traduz mais. Democracia e Vertigem, For Sama, esse é japonês ou é americano? Não sei. Honeyland, e acabou. É isso mesmo. Que documentário. Um dia, mais um? Ah, documentários pra vocês não ligam, e aí... Bom, então vamos lá. Esse daí era o famoso, era o Brasil no Oscar, né? Brasil! É o Brasil! Vai, Brasil, Galvão Bueno ali, gente! Eu não sei o que foi essa imitação, parecia um locutor de supermercado fazendo... Enfim. Boa noite, América. Amigos da Rede Globo! Nossa, eu, por um segundo achei que você ia mandar o... Aquele cara, o Gilberto Leão. Boa noite, Brasil! Agora, Carol! Bom, enfim, aqui nos documentários a gente teve o Brasil no Oscar, que é o Democracia em Vertigem. Rapaz, algum de vocês, polemicíssimo, assistiram esse documentário? Eu falo que eu tentei. Cara, sério, assim, eu não tenho nada contra a visão da diretora. Até é válido você ter várias coisas sobre várias versões de um mesmo fato. Tem que ter, na verdade. Né? A questão ali é que a narrativa não consegue prender tanto. Eu sinceramente, às vezes eu tive que voltar um pouco pra poder prestar atenção. Não é que seja difícil, não tem uma linguagem difícil. Mas o problema é de narrativa, é escolha de narrativa. Não tava ali tão legal. E assim, o tema é pertinente? É pertinente. Opa! Mas, cara, ele não tinha tanta força fora do Brasil. Se fosse um prêmio brasileiro, ele ganhava, ponto. É lógico. O problema é que... Não sei quais seriam os outros candidatos. Mas eu vou dar um exemplo do Parasita. O Parasita, ele conta uma história lá na Coreia do Sul. Só que é uma história que, tipo, todo mundo se identifica. Querendo ou não, as pessoas se identificam com aquilo. Sim. E um filme, pra conseguir ganhar o Oscar, que, lógico, é um prêmio americano. Ele tem que conseguir ir além da sua fronteira. É muito difícil um filme que é muito nacional conseguir ganhar um prêmio que é muito enraizado dentro de uma outra sociedade. É, o negócio é que esse é um documento política que envolve um conhecimento sobre a política nacional para você conseguir saber o que está acontecendo. Se ela tivesse focado, por exemplo, a história da... Ao invés de tentar... Porque o filme ele é extremamente didático. Ele explica muito bem as coisas que aconteceram. Tudo bem que do ponto de vista, né? Bom, não é ponto de vista, né? Muitas coisas ali são fatos. Mas enfim, é contado na versão da como chama o diretor? Ah, diretora? Petra Costa. Da Petra Costa. Só que assim, obviamente, ela escolheu fazer aquele. Ela fala no começo do filme: a minha mãe, eu sou petista, eu sou não sei o quê. Essa é a minha versão da coisa de como aconteceu, de como eu vi. O que é válido? Assim, é válido, ela tem o direito. É uma obra artística. Exato. Né? Ela não tá fazendo assim, olha, isso daqui é um registro oficial que vai entrar nos anais da história. história. Sim. Toda obra artística. Mas você não concorda comigo que essa frase não faz o menor sentido? Você fala assim, tipo, essa aqui é a minha versão dos fatos. Tipo, caralho, velho. Assim, é, fatos não tem versão. É, essa frase não faz sentido. Mas ela fala que essa é uma visão pessoal dela, é válido. Porque toda obra artística é pessoal. Todo filme do Scorsese é pessoal. Todo filme do Tarantino é pessoal. Mas que a frase é estranha, é. Não, você pode falar a sua versão da história, mas não a sua versão dos fatos. Exatamente. Fato você tem que apresentar ele por completo. Você não pode apresentar só uma parte dele. E nisso acontece em alguns momentos do Democracia em Vertigem. Sim. Tem informações que não são passadas. E deveriam. Sim, porque afinal de contas ela está contando o lado dela da história. O que eu acho é o seguinte, acho extremamente válido. O filme ele é muito didático, dá para você ter uma noção assim de como que aconteceu as coisas, de como que a gente foi sair do ponto A até esse buraco mais ou menos que a gente está hoje. É, ele é didático, mas eu fiquei um pouco perdido. Eu não sei se eu fiquei perdido porque eu tava com sono. Pode ser que eu possa... Pode ser. Eu posso estar tido com muito sono, eu fiquei um pouco perdido. Mas, tipo... Depende de quanto também a pessoa sabe dos acontecimentos. Porque a gente tá falando de Brasil, né, gente? A gente sabe o nosso nível de educação. Bom, eu ainda achei... Por valor cinematográfico, eu achei meio fraco. Sabe, eu achei, tipo, não tem, tipo... É igual a gente tava falando, a narrativa. Sabe, você pega às vezes... Seja esses outros documentários que tem no Netflix sobre... Aquele lá, o Wild Wild Country, eu tava assistindo aquele outro Dr. Cats e não sei o quê. Você tem uma narrativa que te prende naquele documentário. É, um que também é brasileiro, que prende muito, Bandidos na TV. Ele é um documentário. Amazonas? Sim, ele é um documentário sobre uma história completamente nacional, foi interna. Local, inclusive. É, local, mas ela te prende atenção. É. E nisso que eu acho que Democracia em Vertigem balanga. Tem momentos que prendem, mas tem momentos que, tipo, se você estiver comendo pipoca, você vai prestar atenção na pipoca. Sim. A gente assistia mais o Democracia para com aquilo que a gente lembrava de ter assistido no Jornal Nacional. Ah. Agora, inclusive, ó, para você que tá ouvindo, a gente tá falando mais o Democracia em Vertigem porque eu tenho certeza que ninguém assistiu os outros. É verdade. Não, assim, o American vencedor, Sex. Indústria americana, óbvio, né? Eu cheguei a assistir. É interessante. É um filme interessante. É mais. E tipo, é um tipo de documentário que você fala. A reação do Felipe é mesmo? Assim, é o tipo de documentário que ele é interessante, ponto. Ele ser bom ou não é uma questão de gosto. Eu achei chato. Eu achei ele ok. Ele é ok. É. Mas quando você fala assim, nossa, eu tenho que conhecer a minha amiga. Tá, vocês vão estar bem. Mas ela é bonita, ela é super legal. É assim. É aquela coisa. Você. Não é um filme. Não é um documentário impossível de ver. Porque tem documentários que são impossíveis de ver. Você não vai conseguir chegar ao final. Porque são um saco de ver. Só que esse que ganhou. Dá pra você ir até o fim. Você vai gostar ou não? Questão de gosto. Problema seu, né? Mas lógico, era lógico que ele ia ganhar. Era, tipo, é o que a gente falou, é um prêmio americano. Tá falando sobre uma coisa americana. E algo muito pertinente, inclusive, pra eles nos dias de hoje. Então, era o documentário de Oscar. Não tinha muitos concorrentes ali. Próximo. Edição. Ford vs Ferrari, Irlandês, Jojo, Coringa e Parasita. Quem ganhou Ford vs Ferrari, porque Matt tinha que ganhar alguma coisa, então nenhum de nós aqui entende o suficiente de edição para dar qualquer pitaco sobre isso. O que eu posso dizer é que, por exemplo, o Coringa poderia ter tido uma edição um pouquinho melhor. Como a gente já disse lá no nosso podcast, mas aí já é uma por exemplo, podia ter editado aquela parte dos pais do Batman morrendo, poderia ter editado aquela parte que a menina, você vê ela desaparecendo. Achei um pouquinho demais. Mas a edição também foi boa, que você mostra ali o filme acontecendo. Parasita também, um filme bom roteiro, bom e bom direção, com uma edição ruim, não funciona também. Mas então, deve ter sido merecido. Não sei opinar. Frotografia. Cara, esses que você não sabe opinar, pula todos, cara. É, frotografia com raça negra, foda-se. Maquiagem, pelo, mixagem de som, paraná. Curta-metragem, foda-se. Figurino, foda-se. Canção original, alguém quer? Foda-se! Tá bom. Trilha sonora original. Então, temos, cara, John Williams aqui, que não ganhou com Star Wars. Cara, Star Wars não merecia nada. Cara, tá bom, então. Daí. Star Wars não merecia nada. Star Wars não merece nem bom dia. Foi, exatamente. Eu gosto da trilha do Coringa, mas, pô, será, cara? Então, sim, cara, eu não me mereceu. Lembro, eu lembro de ser bom, mas eu mereceu, não lembro, pô, assim, memorável. Tipo, ela não é questão de ser memorável, é que ela tem muito peso pro filme. Ah, não, sim. Ela é quase acidental, tudo quase. Bem. Não, a tudo bem. Trilha é o termômetro do filme. Não, sem dúvida. Uma comparação que eu ouvi, que é muito legal, é que é como se o Coringa fosse o próprio maestro de sua trilha. Conforme ele age, a trilha age de uma maneira diferente. É, isso é. Então, foi merecidíssimo. Foi muito merecido. Porque encaixou perfeitamente no filme. Só um pequeno parêntese aqui, antes da gente seguir pro próximo. Rocketman ganhar como canção original, eu acho um absurdo, porque a música já existe. Né? I'm a Rocketman! Olha aí, tá? Assim, o que eu entendi é o que ganhou foi o Love Me Again. E esse I Gonna Love Me Again, parece, eu não vi o filme, eu li pouco também sobre o filme, parece que o Elton John fez para o filme, foi então, realmente original. Olha, peraí, agora eu vou deixar meu descontentamento para com o Homem-Foguete. É o seguinte, ano passado a gente teve aquele filme do Queen, que por mais desgostoso ou por mais que você possa achar, a reação é universal de que quando a gente saiu daquele filme, a gente falou, puta que o pariu, eu quero ouvir Queen pra caralho. É um filme empolgante e que o rapaz, o Rami Malek, não se atreveu a cantar Queen, porque, né, obviamente, eu não seria louco o suficiente de falar, eu vou cantar o Fred Mercury. Não vai. Eu vou interpretar ele e cantar e... É, não. Quem seria o doido de pedir isso a ele? Até porque Fred Mercury está falecido há um bom tempo. Agora, o Rocketman, o rapaz, ele tá lá interpretando o Elton John, né? Ele tá lá fazendo as coisas. E como ator naquele filme, ele tava bom, ele não tava ruim. O João Elton podia ter feito isso tranquilamente. Exatamente, isso que me deixa fudido da... Aí o filme que ele podia e deveria ter feito voice-over do próprio Elton John, que está vivo. Eu acho, inclusive, que esse filme devia ser todo dublado pelo Elton John. Mas assim, ué, no mínimo, pelo menos as músicas. Se eu tô indo assistir um filme sobre a caralha do Elton John, a única coisa que eu peço é, na hora que tocar as músicas, que seja o Elton John. Mas, gente, olha só, sejamos justos. O Elton Aragon. Eu não me lembro direito o nome dele. O nome dele é Elton? Não, parou tudo. Se o nome dele é Elton, tá super válido. Eu não me lembro. Vocês estão me confundindo. Pera aí, um instantinho. Lá daquele filme. Deixa eu ver. Pô, aí você tá complicando a gente, né? Caralho, é o Kingsman. Isso. Taron Egerton. Nossa, que é o nome dele. Britânico, né? Ele mandou bem. Ele, como eu tô dizendo, ele mandou bem. Mandou bem pra cacete. E ele cantou bem. Também ele cantou bem. Mas ele ainda não é o Elton John. Mas, assim... Porque se eu for ver um filme do Elton John, eu quero ver o Elton John cantando. O Elton John cantou no... Por que que o Elton John... O Elton John canta na vida real, por que ele não canta no... O Elton John cantou no filme do Kingsman, mas o filme... E o Kingsman cantou no filme do Elton John. Olha aí como o mundo tá errado. É o poste mijando no cachorro. Mas uma coisa, ele uma coisa é o Elton John aparecer por minutos. Outra coisa, ele aparecer por mais de uma hora. Assim, ele não, cantou aparecer, mais não, no cantar. Filme do Kingsman do que no próprio filme. Enfim, próximo. Oh, Gustavo, agora sim, agora é o seu momento de brilhar. Animação. Ah, é o momento. Nossa, de deixa lá ódio. Olha como ele vai. Tudo bem, né? Respira aqui, ó. Nós estamos aqui jogando, eu levantei aqui para você, pode descer a mão e corta. Lê os nossos indicados, por favor. Indicados foram Link Perdido, perdi meu corpo. Como Treinar Seu Dragão 3, Klaus e Toy Story 4, que por sinal foi o vencedor. Mas esse então... Perdi Meu Corpo, que é o anime? Não é anime, anime. É um bem interessante. É um filme bem, é bem interessante e, tipo, agora que vem o ódio. Caralho! Desses concorrentes, Klaus e Perdi Meu Corpo são muito superiores a Toy Story 4. Toy Story 4 é ruim? Não, ele não é ruim. Mas, cara, não era pra Oscar. Não era pra Oscar. Ele não tá no mesmo nível do Toy Story 3. Esse sim, indiscutivelmente, ganhou merecidamente. Mas esse ano, cara, até pela história em si, pela qualidade de animação, Klaus tava de longe merecendo. Merecia demais. É uma história muito melhor. É uma animação muito interessante. Né, por cima, é uma animação 2D. Nessa onda, tipo, já deu um saco de animações que são bem 3D. 3D é ruim? Não é. Mas, gente, muito é demais. Tá tendo muita animação. Menos é mais, né? Quanto ano passado, menos... O que ganhou não foi o... Miranha. Ano passado? Foi. Foi e extremamente merecido. Extremamente merecido. Que ele era semi-2D também, não era? Sim. Eu diria que, tipo assim, o 2D do Klaus, ele também tenta disfarçar um 3D. Mas você vê ali que foi desenhado à mão, que foi, é 2D. Aquilo é 2D. Você não tem como falar que não é. E o principal, eu acho, que pega é que a animação não é só a questão da construção do filme, do técnico. É também a questão da história. O roteiro de Klaus é muito superior. Toy Story 4 é um filme que, tipo, é bonito de ver? Eu acho um filme que ninguém pediu. Ele não justifica a sua existência. Ele é bom. Exatamente. É, mas ele ainda não justifica ele ter existido. Ele poderia ter acabado no 3 e estava perfeito. Toy Story 4 é bom? É legal. É bom. Assistiria ali no Disney Plus, tranquilo. Eu vou dar um exemplo, tipo, mais infantil impossível. Toy Story 4 é aquele presente que você ganha e fala: ah, legal, mas legal. Klaus é o presente que você não esperava. É aquele que seus pais fecharam seus olhos antes de te dar. Você não esperava aquilo. Você tava esperando no meio e ganhou um Switch. Exatamente. Exatamente, é essa a comparação. Você ganhou um par de meias e te deram um PS4 Pro. Klaus é incrível. O Toy Story 4 é assim, você, Valdir, aí. Uma bota de neve. É bom? É bom. Mas eu não vou usar. Não. Agora, só pra fazer justo também, o Como Treinar o Seu Dragão é muito bacana, viu? Sim. Muito bonito. Chorei horrores, muito bem feito, roteiro redondinho. É um arroz feijão delicioso com uma farofinha ali em cima. Mas tipo, eu acho que ele só não tava muito no páreo, porque ele veio concluiu muito bonito. Sim. Só que ele foi muito arroz com feijão. Então, exatamente. Ele é ele muito não, bom. Ele não usou. É mas ele não ele tem não usou. Nada assim de... Mas ele ainda é muito bom. Sim. A parada é, todos que estão aqui tirando o Link Perdido, que é um saco, não dá pra ver Link Perdido, que filme chato. O Link Perdido tá aqui porque ele é tecnicamente difícil, porque ele é stop motion, só isso. Sendo bem sincero, ele tá aqui porque é o tipo de filme que o Oscar gosta. Os outros são filmes muito bons, porque Klaus e Perdi Meu Corpo são histórias incríveis, incríveis, que a gente não espera. Toy Story 4 e Como Treinar Seu Dragão, você já vai pro cinema esperando algo bom. Quando você dá play em Klaus... sempre você consegue aquilo que você quer. Exato. Quando você dá play em Klaus e Perdi Meu Corpo, você não tá esperando nada, porque são coisas novas. Inclusive, o Klaus, se eu não me engano, ele é a terceira indicação de Netflix aqui. Porque você teve o Irlandês, você teve a História de um Casório, você teve o Klaus... E o Democracia em Vertigem. E o Perdi Meu Corpo. Esse ano eles mandaram... O Perdi Meu Corpo também é da Netflix? Também é da Netflix. Netflix, o pessoal de Hollywood deve estar muito puto. Netflix foi a mais indicada, foram 11 indicações da Netflix. Imagina, tadinho, o pessoal lá da Amazon. Nossa, eles devem estar muito puto. O pessoal lá tá assim, porra, Jefferson, mas não vai mandar um? Vamos contratar um pessoal aí. Vamos fazer um scouting aqui na galera do Netflix. Porra. Bom, botou tudo pra fora, menino Gustavo? Botei. Então tá bom. Eu queria botar mais. Eu queria botar mais, mas vai ser cortado. Alguma opinião sobre curta de animação? Sim. Foi merecido. Foi bem merecido. Sim. Falando no geral, nesse Oscar inteiro, eu só vejo dois ali prêmios que foram esquisitos ganhar. Que foi o Toy Story 4. E em efeitos visuais, o 1917. Calma, nós vamos chegar lá que já é um esse a gente fala depois. Mas, de resto, foram todos muito merecidos. O que ganhou em curso de animação, o Rare Love, é uma história incrível, muito bonita. E extremamente representativa. Ele tem peso, a existência dele. A história é simples. É de uma criança negra que ela quer pentear o cabelo dela. Só que ela não consegue sozinha. Tá muito pequena. Eu sei qual é. E o pai vai ajudar. E é lindo, cara, o desenho. Que história bonita, que animação bonita de se ver. Parece que tecnicamente é muito bonito. Mãe faz... Sim. Coisa, e aí o pai foi assistindo os vídeos da mãe. Que coisa maravilhosa, né? É um filme excelente. Merecido ganhar. E tipo, os outros também estavam bons? Estavam bons. Mas, cara, Hair Love. Eu realmente não assisti nenhum desses aí, não é mesmo? Assim, não é difícil de ver, porque acho que todos estão no YouTube. Todos estão no YouTube. Ah, então é. Bom, vamos finalizar aqui, Valdir, com os efeitos visuais. Efeitos visuais. Mano, o Rei Leão tá nessa porra. Vai tomar. Bom, um filme inteiro é efeitos visuais, cara. Então... Não, mas porra, vamos combinar que são os animais mais. Os animais menos expressivos de todos os tempos. Porque é uma caralha de um leão. Tipo, não, você já viu velho, um leão não, sorrindo? Não. Não. Eles estão interpretando. O leão tá falando. Se o leão tá falando, ele já não é um leão. Oh, então, fica aqui a minha pergunta, então. Rei Leão, devia estar correndo a animação ou filme? Caso eles. Animação. A animação, claro. Animação. O leão fala. Não importa. Não importa. Live action. Não importa. Eles estão falando que é. Como é que é o nome? Tem um nome pra esse daí. É High Fidelity, não sei o que. Vingadores Ultimato, o irlandês. O irlandês? Sim, 17, Star Wars. Sim. Star Wars já deu, né, gente? Vamos parar. Assim. A parada dos efeitos visuais é que, assim, não é só o que a gente, lógico, sabe que é efeito visual. É tudo. Sim. Visual é assim, você acredita naquilo que está naquele momento. Exato. É, seja então, a gente pode excluir o Star Wars daqui também, né? Porque aquele raio que ele manda pro espaço sideral é foda. Não, até porque, pelo que eu não assisti ainda Star Wars, mas que eu... Felipe, você vai ficar com um ódio mortal desse filme. Não, vai. Pelo que eu entendi, o que vocês mais diziam sobre esse filme de Star Wars era: não acredito. Mano, assim, eu vou te falar, tipo, como filme, ele é legal, tipo, você se diverte. Mas como Star Wars, puta que pariu. Ele é horrível pra franquia. Ele é um filme muito meh. Ele é meh. Inclusive, só um pequeno parênteses aqui: os efeitos visuais. São sensacionais. Eu acreditei em todo momento que tudo aquilo que acontecia no Mandaloriano era mais real. Somos dois. Não, o Mandaloriano, na primeira. Os primeiros 20 minutos é melhor do que os últimos dois filmes do Star Wars. Né? Não. Vamos deixar isso para um podcast à parte. A gente vai chegar lá. Nós vamos fazer um podcast aqui sobre o Star Wars tudo. Né? Que aí nós vamos... Provavelmente vai ser mais de um podcast, mas a gente vai chegar lá. A gente chega lá. Bom, o vencedor dessa categoria foi 17, né? Porque o Oscar, todo Oscar, ele tem que ter alguns filmes, alguns tipos de filmes obrigatórios, né? Então, não, mas deixa eu te falar, cara, esse filme aí, Eu infelizmente, eu não consegui ver também por conta do que eu contei aqui. Mas eu fiquei sabendo que esse filme, ele é praticamente todo num take só, né? Porque isso. Ele tem que estar aqui, mano. E se os caras conseguiram fazer isso, ele merece pra caralho ter ganho. Não, você lembra do Birdman? Aham. Uhum. Então, também. É tudo filme de Mas o Birdman também ganhou, não ganhou? Ganhou. Então, porra. Mas a diferença é que esse daqui agora é filme de guerra. Você imagina a treta. Mesmo. Então, exatamente aí não entra... que merece, cara. Ele tinha que ter ganho. Só que aí não entra só... aí não... merecimento. É, não entra só a questão do plano de sequência. Entra também, como guerra, tem as explosões, tem um campo. Que tudo que você tá vendo de efeitos visuais. Exatamente. Essa eu quis dizer e não lembrei de falar. Assim, eu entendo o 1917 ganhar. Porque ele, digamos assim, ele é o filme que ele é tecnicamente difícil de fazer. Mas, entretanto, O Vingadores Ultimato, ele, cara, eu acho que foi sacanagem não ganhar ali. Ah, porque, velho, o filme inteiro, eu discordo pra caralho de você, cara. Mas o filme inteiro termina seu ponto que eu vou explicar porque que eu discordo. Tipo, você vê o filme inteiro... Eu vou explicar por que você tá errado. Você vê o filme inteiro do Vingadores Ultimato e, tipo, você não estranha o cenário. Você não acha que aquele cenário é falso? Mais ou menos, viu? Mas, Aquela cena de batalha final lá, que tem o Avengers Assemble e tudo mais, você vê claramente o fundo verde. A primazia dos efeitos foi muito grande. E se a gente lembrar, o maior exemplo é o Thanos. Ele tá concorrendo... Não, o Ultimato tá concorrendo a efeitos visuais por causa da cena dos portais. Não é porque o efeito visual tem que levar a obra inteira, não pode ser uma cena só. Mas foi aquela cena que ele falou assim, caralho, tá ligado? Só que assim, tem um problema gravíssimo no Vingadores Ultimato, que é o motivo de ele não poder estar no Oscar esse ano em nenhuma categoria, que é nenhuma cena tá em um lugar que nunca apareceu, tipo, eles vão passando por todos os filmes e no final, o último ato inteiro é num lugar onde eles simplesmente destruíram tudo pra ficar mais fácil de filmar. Então, tipo... Mas, cara, isso não é demérito. É uma preguiça inacreditável. Assim, em relação a efeitos especiais, tá? Efeitos visuais. Não, isso pode ser uma preguiça pro roteiro, mas pros efeitos, que é alguma coisa técnica, não é. Não, e veja bem, eu adoro esse filme, tá? Eu já vi duas vezes e eu tô querendo ver... Duas não, eu assisti mais, umas quatro vezes. Mas eu tô querendo assistir de novo. Mas assim... Ah, esse filme no avião é maravilhoso. Não, porra, delícia. É metade da viagem daqui pro caminho. Mas assim, analisando o que é o Oscar e os outros filmes, tirando o Rei Leão, que não devia estar aqui, Star Wars, nem pra existir mais. Imagina a cara do Scorsese. Caraca! É muito aí Vingadores tinha que ter ganho, não tinha pensado nisso. Só pro cara falar assim, aqui o parquinho de diversão, ó. Aí o Scorsese ia pistolar de vez. Eu acho que ele ia infartar. Não, ele ia nem dormir, ele ia infartar direito de vez. Não. Aí que o Scorsese ia falar, isso aí mesmo. Agora vai mas lá assim, pro roteiro, vai lá pro filme, depois a gente conversa. Assim, lógico. Sinceramente, lógico, o Vingadores, a parte da batalha, é o que chama muita atenção. E se você parar pra pensar, ali na batalha, você não vê erros visuais. Tipo, não tem uma cena que o Thor tá dando... Claramente, ele tá tentando lançar um raio e não sai o raio. Não houve furo ali. A equipe de efeitos visuais fez muito bonito. E muito bonito coisas simultâneas, o que é muito mais difícil. Não, belíssimo. Não tira o demérito... forma alguma. Não tira o demérito, acho. Não tira o demérito, peraí. Não tira o mérito. Ah, não tira o mérito em momento algum. Mas eu ainda acho que, eu pelo menos, eu sou fraco com efeito prático. Pra mim, valorizo milhões de vezes, mas por mais bem feito, por mais perfeito, por mais fotorrealista que seja, o efeito do CGI, vou sempre prevalecer pelo efeito prático. Tanto é que quando teve o Mad Max, o nego tava... Não, o filme inteiro é de coisa. É o que eu falei. Eu entendo porque 1917 ganhou. Eu acho estranho por umas questões de trabalho técnico de Vingadores ter sido muito grande. E, tipo, e são coisas que a gente não para pra dar porque a gente. O mérito, porque a gente tá meio acostumado com filmes de CGI, essas coisas. Mas é um trabalho difícil. Não é só o trabalho prático, que é difícil. Tem ali a preguiça do. Tem a preguiça ali do Ctrl-C, Ctrl-V dos outros lugares, mas. Mas o que eu acho estranho é que não ganhou porque é Marvel. Eu acho que não, sabe por quê? Eu desconcordo porque o Pantera Negra ganhou. Pantera Negra é uma coisa, não tinha como não ganhar. Pantera Negra foi um peso cultural muito grande. Então eu vou rebater o seu argumento. Como chama aquele filme, caralho? Opa, aí perdi meu time. Bom. Não, o time nunca é perdido na edição. Vai. Esquadrão Suicida ganhou o Oscar. Jesus Cristo, eu ia falar isso lá atrás, eu esqueci. Bom, aí então tá a explicação, né? Como é que um filme consegue ganhar um Oscar tendo um roteiro ruim? Assim. Não, mas acho que ele ganhou Oscar de quê? De cabelo e maquiagem? Foi cabelo e maquiagem. Foi questão de técnica. Tudo bem, a Arlequina tava bonita nessa. Assim, mas... não é ruim. Um belo cabelo, maquiagem impecável. A maquiagem do filme não é ruim. Tipo, o filme que é ruim. O filme que é ruim. Não, é assim, o crack tava maneiríssimo. O crack, a magia. A magia. Sim, tira a parte CGI dela, ela ainda é visualmente bonita. A magia entrou num poço de lama e saiu. Mas aquele cara das tatuagens, ele tava incrível também. O Diablo. Coringa, sacanagem. O Diablo. O Diablo tava maneiríssimo, cara. Valdir, alguma colocação final, seu? Se você quiser mandar um e-mail para a gente e se comunicar conosco, manda e-mail para podcast@multiverso.com. Para onde que a pessoa manda o e-mail para fazer a votação no próximo ano do Oscar? Para podcast@multiverso.com. Se você quiser criar uma nova categoria no Oscar, você manda e-mail para podcast@multiverso.com. E que, inclusive, aparentemente, senhor Gustavo, nós aqui do Multiverso Mais. Também conhecido como Prêmio Multiverso Menos. Anti-prêmio Multiverso Menos. Se não achar, arranca nossa cabeça. Exatamente. Lembra disso. Bom, ele também já está disponível no feed com os melhores dos piores e os piores dos... Muita coisa ali no meio termo de 2019. Dá uma olhadinha aí embaixo. Gustavo, o seu boa noite. Boa noite, gente. Do Oscar, só tenho que falar que ele foi 80% justo, que é incrível. E é isso, gente. Curtem o cinema, prestigiem os filmes dos caras que vocês gostam. E saia da bolha. E saia da bolha, por favor. Saia da bolha. Ah, tá aí o Parasita que é a prova. Assista documentários. Assista uns documentários, que também é importante. E outra, aparentemente, ô Valdir, como chama aquela moça? Natalie Portman, que ela foi lá com a capa belíssima da Dior. A Natália Homem do Porto? Isso. Com o nome de diretoras que não foram nomeadas, deveriam estar lá. Então, assim, tentem prestigiar também filmes. Como a gente já estava dizendo, saia da bolha. Assistam coisas diferentes. Agora tem que dar um Oscar para ela quando ela fizer a Tora. Só porque... Só... E não, e você sabe o que eu quero ver no Oscar? Bollywood. Pô, pode crer, né? Não é? Vamos botar um... Não, eu quero ver os indianos. Eu quero ver um maluco atirando com a arma saindo da braguilha dele. Não precisa ser o The Rock indiano. Mas alguma coisa ali. Mas os filmes de ação indianos são maravilhosos. É uma coisa incrível. Não tem como dizer que você não vai se divertir. Tem muito filme legal. A única coisa que me incomoda em Bollywood é que assim, tá um drama do caralho, não sei o que, do nada as pessoas, pum, vamos dançar. Aí mas é assim que é na Índia, as pessoas dançam. Ai, Jesus. É igual aqui no Brasil, a gente tem macaco andando, né? Samba, o tempo inteiro, todo mundo anda sentindo na rua. Bom, o seu boa noite, Valdir. Boa noite, Valdir. Não, digo. Gente, assistam nossos outros podcasts, tem muita coisa boa aí. É, infelizmente, alguns se perderam na migração do site. A gente pode acompanhar a gente há mais tempo, ver que o site está mais bonito. Mas os importantes estão aí, gente. É bom que a gente perde os podcasts. Não, e aos poucos a gente está reupando para o Spotify também. Sim, sim. Em breve, a gente vai colocar tudo de volta lá. Em breve vai estar tudo lá já. É só meme, é meme, é meme. E maravilhoso. Tá bom? Tá bom. Um beijo no coração de vocês, que Thor Gordo os abençoe e até a próxima. Tchau! Tchau! Isso é tudo. Tchau, obrigado! Isso é tudo.